Ficheiro 31, página 232, a capítulo 24. Onde está ela? Que lhe estão a fazer? Prime! Grito, prime! Só me responde outro grito horrorizado. Como é que ela veio aqui parar? Porque faz parte dos jogos. Prime! As trepadeiras cortam-me o rosto e as mãos. As plantas rasteiras agarram-me os pés. Mas estou a aproximar-me dela, cada vez mais. Estou muito perto. O suor escorre-me pela cara, fazendo arder as cicatrizes das feridas do nevoeiro. Arquejo, tentando aproveitar algum do ar quente e úmido que parece desprovido de oxigênio. A prime emite um ruído tão perdido e irreparável que nem sequer consigo imaginar o que lhe fizeram para o evocar. Prime! E rompo através de uma cortina de verde para uma pequena clareira e o ruído repete-se diretamente por cima de mim. Por cima de mim? A minha cabeça vira-se de repente. Penduraram-na nas árvores? Perscruto desesperadamente os ramos, mas não vejo nada. Prime! Clamo, suplicante. Ouço-a, mas não a consigo ver. O seu lamento seguinte é claro como um sino e não há que enganar quanto à fonte. Vem do bico de um pequeno pássaro preto com polpa num ramo a cerca de 3 metros da minha cabeça. E então, compreendo, é um pau-regaio. Nunca tinha visto um, pensava que já não existiam. E por um momento, ao encostar-me ao tronco da árvore, agarrando-me ao nódulo, examino-o. O mutante, o precursor, o progenitor. Tento imaginar um mimo, combino com o pau-regaio e, claro, percebo como os acasalaram para fazer o meu mimo gaio. Nada no pássaro indica que seja um mute. Nada, exceto os ruídos, terrivelmente humanos, da voz da prima que lhe jorram do bico. Calo com uma flecha no pescoço. O pássaro cai no chão. Retiro a flecha e torço-lhe o pescoço a jogar pelo seguro. Depois lanço a revoltante criatura para a selva. Nem toda a fome do mundo me levaria a comê-la. Não era real, digo a mim mesma. Da mesma maneira que os lobos mutantes do ano passado não eram realmente os tributos mortos. É apenas uma brincadeira sádica dos produtores dos jogos. O Finnick irrompe na clareira e encontra-me a limpar a flecha com um bocado de musgo. Katniss? Está tudo bem. Estou bem, afirmo, apesar de não me sentir nada bem. Pensei que tivesse ouvido a minha irmã, mas... O grito lancinante interrompe-me. É outra voz. Não a deprime. Talvez a de uma mulher jovem. Não a reconheço. Mas o efeito sobre o Finnick é imediato. A cor desaparece-lhe do rosto e vejo mesmo as suas pupilas dilatar-se com medo. Finnick, espera! Exclamo, estendendo a mão para o tranquilizar, mas ele já partiu, em busca da vítima, tão precipitadamente como eu parti, em busca da prima. Finnick! Chamo, mas sei que ele não se vai voltar e esperar que eu lhe dê uma explicação racional. Só me resta segui-lo. Apesar da velocidade a que ele se desloca, não é difícil segui-lo, porque deixa uma pista clara de vegetação pisada atrás de si. Mas o pássaro está quase a 500 metros de distância, a maior parte a subir, e quando alcanço o Finnick já estou sem fôlego. Ele anda à volta de uma árvore gigante. O tronco tem mais de 1 metro de diâmetro e os ramos só começam a uns 6 metros de altura. Os gritos da mulher emanam algures de entre a folhagem, mas o pau-regaio está escondido. O Finnick também está a gritar, repetidamente, Annie, Annie! Está em estado de pânico, completamente inalcançável. Por isso, faço o que faria de qualquer maneira. Subo a uma árvore adjacente, localizo o pau-regaio e derrubo com uma flecha. Ele cai mesmo aos pés do Finnick, que o apanha, e faz lentamente a ligação. No entanto, quando desço para me juntar a ele, o Finnick parece mais desesperado que nunca. Está tudo bem, Finnick. É só um pau-regaio. Eles estão a brincar connosco. Tranquilizo. Não é real. Não é a tua Annie. Não, não é a Annie. Mas a voz era dela. Os pau-regaios imitam o que ouvem. Onde é que foram buscar aqueles gritos, Katniss? Pergunta ele. Sinto a minha própria face empalidecer quando percebo o que ele quer dizer. Oh, Finnick, não achas que eles... Acho sim. É precisamente o que acho, conclui ele. Tenho uma imagem da Prim numa sala branca, amarrada a uma mesa, enquanto figuras de bata e máscara lhe extraem aqueles ruídos. Estão a torturá-la, ou torturaram-na, algures, para conseguir aqueles ruídos. Sinto os joelhos a amolecer e deixo-me cair no chão. O Finnick está a tentar dizer-me alguma coisa, mas não consigo ouvi-lo. O que ouço, por fim, é outro pássaro começar a gritar algures à minha esquerda. E desta vez, a voz é do Gale. O Finnick agarra-me no braço antes de eu poder começar a correr. Não, não é ele. Começa a puxar-me pela colina abaixo, em direção à praia. Vamos sair daqui. Mas a voz do Gale parece tão angustiada que não consigo deixar de lutar para alcançar. Não é ele, Katniss, é um mute, grita-me o Finnick. Anda! Ele puxa-me, arrasta-me e levanta-me do chão, até eu conseguir perceber as suas palavras. Tem razão, é só mais um pau-ragaio. Não posso ajudar o Gale caçando o pássaro. Todavia, isso não altera o facto de a voz ser do Gale e de que, algures, em alguma ocasião, alguém o obrigou a fazer estes ruídos. No entanto, paro de lutar com o Finnick e, como na noite de nevoeiro, fujo do que não posso combater, do que só pode prejudicar-me. Só que desta vez é o meu coração e não o meu corpo que se está a desintegrar. Deve ser outra arma do relógio. A das 4 horas, calculo. Quando os ponteiros chegam ao 4, os macacos vão para casa e os pau-ragaios saem para brincar. O Finnick tem razão. Sair daqui é a única coisa a fazer. Se bem que não haverá nada que o Haymitch possa enviar num paraquedas que ajudará a sarar as feridas que os pássaros nos infligiram. Vejo o Pita e a Joana junto à linha das árvores e encho-me de uma mistura de alívio e irritação. Porquê que o Pita não veio ajudar-me? Porquê que ninguém veio procurar-nos? Mesmo agora está parado, com os braços no ar, as palmas da mão viradas para nós, os lábios a mexer-se, sem emitir palavras audíveis. Porquê? O muro é tão transparente que eu e o Finnick batemos em cheio nele e caímos para trás, no chão da selva. Eu tive sorte. O meu ombro sofreu o maior impacto, ao passo que o Finnick bateu de cabeça e agora tem o nariz a sangrar. É por isso que o Pita e a Joana e até o Biti, que vejo abanando tristemente a cabeça atrás deles, não vieram em nosso socorro. Uma barreira invisível separa-nos da zona à nossa frente. Não é um campo elétrico. Contudo, nem a faca do Pita, nem o machado da Joana conseguem abrir-lhe uma fenda sequer. Basta olhar alguns metros para cada lado para perceber que o muro cerca todo o segmento das 4 às 5 horas, que ficaremos aqui encurralados como ratos até a hora passar. O Pita encosta a mão ao vidro e eu levanto a minha para lhe tocar, como se pudesse sentir através do muro. Vejo os lábios dele mexer-se, mas não consigo ouvi-lo, não consigo ouvir nada fora do nosso setor. Tento perceber o que ele está a dizer, mas não consigo concentrar-me. Por isso fico apenas a olhar para o rosto dele, esforçando-me por manter alguma sanidade mental. Depois, os pássaros começam a chegar, um a um, empoleirando-se nos ramos em volta, e uma sinfonia de horror, cuidadosamente orquestrada, começa a sair-lhes dos bicos. O Finnick sucumbe imediatamente, agachando-se no chão, tapando os ouvidos com as mãos, como se estivesse a tentar esmagar o crânio. Eu tento resistir durante algum tempo, esvaziando a minha aljava de flechas contra os odiados pássaros. Mas sempre que um cai morto, outro rapidamente toma o seu lugar. E por fim desisto e enrosco-me ao lado do Finnick, tentando afastar as vozes lancinantes da Prim, do Gale, da minha mãe, da Madge, do Rory, do Vic e até da Posey, da vulnerável e pequena Posey. Percebo que o horror terminou quando sinto a mão do Pita em mim, a levantar-me do chão e a conduzir-me para fora da selva. Mas continuo com os olhos fechados, as mãos nos ouvidos, os músculos demasiado rígidos para me descontrair. O Pita segura-me ao colo, dizendo palavras tranquilizadoras, embalando-me lentamente. Só muito depois é que começo a descontrair-me. E quando isso acontece, começam os tremores. Está tudo bem, Katniss, murmura o Pita. Não os ouviste, respondo. Ouvi a prime, logo no início. Mas não era ela, assegura ele. Era um pau-regaio. Era ela, algures. O pau-regaio só a imitou, afirmo. Não, isso é o que eles querem que tu penses. Como queriam que eu pensasse que os olhos daquele mute no ano passado eram os da Glimmer, mas não eram os olhos da Glimmer. E aquela não era a voz da prima. Ou se era, tiraram-na de uma entrevista ou outra gravação e distorceram o som para poderem transmitir o que quisessem, explicou Pita. Não, estavam a torturá-la, insisto. Ela provavelmente já está morta. Katniss, a prima não está morta. Como poderiam eles matar a prima? Já estamos quase nos últimos 8 tributos. E o que acontece então? Perguntou Pita. Morrem mais 7, respondo desesperada. Não, no Distrito 12. O que acontece quando chegamos aos últimos 8 tributos nos jogos? O Pita levanta-me o queixo para eu ter de olhar para ele. Obriga-me a olhá-lo nos olhos. O que acontece quando chegamos aos últimos 8? Eu sei que ele está a tentar ajudar-me, por isso obrigo-me a pensar. Aos últimos 8? Repito. Entrevistam a família e os amigos nos distritos. Precisamente, confirmou Pita. Entrevistam a família e os amigos. E eles poderão fazer isso se os mataram todos? Não? Pergunto, ainda hesitante. Não. É por isso que sabemos que a prima está viva. Ela será a primeira que irão entrevistar. Não achas? Pergunta Pita. Quero acreditar nele. Muito. Só que aquelas vozes... Primeiro a prima, depois a tua mãe, o teu primo, o Gale, a Mads. Continua ele. É uma partida, Katniss. Uma partida horrível. Mas nós somos os únicos que podemos sofrer com ela. Somos nós que estamos nos jogos, não eles. Acreditas mesmo nisso? Pergunto. Acredito? Respondo Pita. Hesito, lembrando-me de como o Pita é capaz de fazer alguém acreditar em qualquer coisa. Olho para o Finnick, à espera de uma confirmação, e vejo que ele está completamente concentrado no Pita, nas palavras do Pita. Acreditas, Finnick? Pergunto-lhe. Pode ser verdade, não sei, respondeu. Eles podem fazer isso, Beatty? Pegar na voz normal de alguém e manipulá-la? Ah, claro, nem sequer é assim tão difícil, Finnick. As nossas crianças aprendem uma técnica semelhante na escola, revela Beatty. Claro que o Pita tem razão. O país inteiro adora a irmãzinha da Katniss. Se realmente a matassem dessa maneira, teriam provavelmente um motim em mãos, acrescenta a Joana sem papas na língua. E eles não querem isso, pois não? Depois atira a cabeça para trás e grita. O país inteiro em revolta? Não iriam querer isso, pois não? Fico de boca aberta, chocada. Ninguém jamais diz uma coisa dessas nos jogos. Tenho uma certeza absoluta de que apagaram a imagem dela, passaram para outro plano. Mas eu ouvia e nunca poderei voltar a pensar nela da mesma maneira. A Joana nunca ganhará qualquer prémio de simpatia, mas não há dúvida de que é corajosa. Ou louca. Ela pega em algumas conchas e dirige-se para a selva. Vou buscar água, anuncia. Não consigo evitar prender-lhe a mão quando ela passa por mim. Não vais para lá. Os pássaros. Lembro-me de que os pássaros já devem ter desaparecido, mas não quero que ninguém entre na selva, nem mesmo ela. Eles não me atingem. Não sou como vocês. Já não resta ninguém que eu ame, revela a Joana, soltando a mão com uma sacudidela impaciente. Quando depois me traz uma concha com água, recebo-a com um aceno silencioso de agradecimento, sabendo como ela desdenharia a comiseração na minha voz. Enquanto a Joana vai buscar água e as minhas flechas, o Beatty brinca com seu fio elétrico e o Finnick volta para a água. Eu também preciso de me lavar, mas permaneço nos braços do Pita, ainda demasiado abalada para me mexer. Quem é que eles usaram contra o Finnick? Pergunta ao Pita. Alguém com o nome de Annie? Respondo. Deve ser a Annie Cresta. Aventa ele. Quem? Pergunto. Annie Cresta, a rapariga que a Mags substituiu. Venceu os jogos há uns 5 anos, lembra o Pita. Isso teria sido no verão da morte do meu pai, quando comecei a sustentar a minha família, quando todo o meu ser se empenhava em combater a fome. Não me lembro muito bem desses jogos, confesso. Foi o ano em que houve o tremor de terra? Sim, a Annie é aquela que enlouqueceu quando o colega do distrito dela foi decapitado. Fugiu sozinha e escondeu-se. Mas um tremor de terra quebrou uma barragem e a maior parte da arena ficou inundada. Ela venceu porque era a melhor nadadora, contou a Pita. Não ficou melhor depois? Pergunto. Quer dizer, da cabeça? Não sei. Não me lembro de voltar a vê-la nos jogos. Mas não parecia lá muito estável, na ceifa deste ano, responde o Pita. Então é ela que o Finnick ama, penso. Não o seu rol de amantes finas do Capitólio, mas uma pobre rapariga louca do seu distrito. O tiro de um canhão junta-nos todos na praia. Uma aeronave aparece naquela que calculamos ser a zona das 6 para as 7 horas. Vimos a garra descer 5 vezes para recolher os pedaços de um corpo estraçalhado. É impossível saber quem era. Seja o que for que aconteça na zona das 6 horas, nunca terei vontade de saber. O Pita desenha um novo mapa numa folha, acrescentando as letras PG para Paus Ragaios na secção das 4 para as 5 horas, escrevendo apenas Besta naquela onde vimos o tributo recolhido aos bocados. Agora já fazemos uma boa ideia do que nos espera em 7 das 12 horas. E se algo positivo resultou do ataque dos pau-ragaios, é que nos permitiu saber de novo onde estamos no relógio. O Finnick tece mais outro cesto para a água e uma rede para pescar. Eu dou um pequeno mergulho e ponho mais pomada na pele. Depois sento-me à beira da água, limpando o peixe que o Finnick apanhou e vendo o pôr do sol. A lua começa a nascer, inundando a arena com aquela estranha penumbra. Estamos prestes a sentar-nos para a nossa refeição de peixe cru quando começa o hino. E depois aparecem os rostos. Cashmere, Gloss, Wyrus, Mags, a mulher do Distrito 5, a morflinómana que deu a vida pelo Pita. Blight, o homem do Distrito 10. 8 mortos. Mais os 8 da primeira noite. 2/3 dos tributos mortos num dia e meio. Deve ser um recorde. Estão mesmo a sacrificar-nos este ano, comenta a Joana. Quem resta? Tirando nós e o Distrito 2? Pergunta ao Finnick. O Schaff, responde o Pita sem precisar de pensar no assunto. Talvez tenha andado a ver se o descobre, por causa do Haymitch. Um paraquedas cai à nossa frente com uma pilha de minúsculos pães quadrados. São do teu distrito, não são, Biti? Pergunta ao Pita. Sim, do distrito 3, confirma ele. Quantos são? O Finnick conta-os, revirando-os na mão, antes de os dispor numa configuração perfeita. Não sei o que se passa com o Finnick e o pão, mas ele parece obcecado com a oferta. 24, responde. 2 dúzias certas, então? Pergunta ao Biti. Precisamente 24, confirma o Finnick. Como vamos dividi-los? Ficamos com 3 cada e o pessoal que ainda estiver vivo ao pequeno almoço pode decidir sobre os restantes, sugere a Joana. Não sei porque é que isso me faz rir um pouco. Talvez porque seja verdade. Quando me ri, a Joana lança-me um olhar quase aprovador. Não, não aprovador, mas talvez algo satisfeito. Esperamos até que a onda gigante se levante na secção das 10 horas, que a água recue e depois vamos acampar nessa praia. Em teoria, devemos ter 12 horas de segurança longe da selva. Ouvimos um desagradável coro de estalidos, provavelmente de algum inseto maligno vindo do segmento das 11 horas. No entanto, seja o que for que produz, o ruído permanece nos confins da selva e nós afastamo-nos dessa zona da praia no caso deles estarem à espera de algum passo menos cuidadoso para atacarem. Não sei como é que a Joana continua de pé. Só dormiu cerca de uma hora desde que começaram os jogos. Eu e o Pita oferecemos-nos para fazer a primeira vigia, porque estamos menos cansados e porque queremos algum tempo sozinhos. Os outros adormecem imediatamente, embora o sono do Phoenix seja agitado. De vez em quando, ouço a murmurar o nome da Annie. Eu e o Pita sentamo-nos na areia úmida, de costas voltadas, mas com as coxas e os ombros direitos encostados. Eu vigio a água, enquanto ele vigia a selva, o que é melhor para mim. As vozes de espalregaios, que os insetos infelizmente não conseguem abafar, continuam a assombrar-me. Depois de algum tempo, deito a cabeça no ombro dele. O Pita começa a afagar-me o cabelo. Katniss, começa ele baixinho. Não vale a pena fingirmos que não sabemos o que o outro está a tentar fazer. Não, suponho que não. Mas também não é divertido falar do assunto. Bem, pelo menos para nós. Os espectadores do Capitólio estarão colados à televisão para não perderem uma maldita palavra. Não sei que espécie de acordo julgas que fizeste com o Haymitch, mas devias saber que ele também me fez promessas. Claro, também sei disso. Para que o Pita não desconfiasse, o Haymitch disse-lhe que os outros tributos podiam proteger-me. Portanto, julgo que podemos presumir que ele mentiu a um de nós. Isso desperta-me a atenção. Um acordo duplo? Uma promessa dupla? Só o Haymitch sabe a verdade. Levanto a cabeça e fito os olhos do Pita. Por que estás a dizer isso agora? Porque não quero que te esqueças que as nossas circunstâncias são bastante diferentes. Se tu morreres e eu viver, não há vida para mim no Distrito 12. Tu és a minha vida, responde o Pita. Nunca mais voltaria a ser feliz. Eu começo a protestar, mas ele põe-me um dedo nos lábios. É diferente para ti. Não estou a dizer que não seria difícil, mas existem outras pessoas que dariam sentido à tua vida. O Pita tira o fio com o disco de ouro do pescoço. Segura-o ao luar para eu poder ver bem o mesmo gaio. Depois, o seu polegar desliza por uma mola que eu não tinha visto antes e o disco abre-se de repente. Não é maciço, como eu tinha pensado, mas um medalhão. E no interior, há duas fotografias. Do lado direito, a minha mãe e a prima, sorrindo. E do esquerdo, o Gail, sorrindo também, surpreendentemente. Não há nada no mundo que pudesse abalar-me mais depressa neste momento do que esses três rostos. Depois do que eu vi esta tarde, é a arma perfeita. A tua família precisa de ti, Katniss, afirma o Pita. A minha família, a minha mãe, a minha irmã e o meu pretenso primo, o Gail. Mas a intenção do Pita é clara. Quer dizer-me que o Gail é minha família, ou será um dia, se eu viver, que me casarei com ele. Assim, o Pita está a oferecer-me a sua vida e o Gail ao mesmo tempo, a dizer-me que nunca deveria ter dúvidas acerca disso. Tudo é o que o Pita quer que receba dele. Espero que se refira ao bebê para as câmaras, mas não o faz. E é assim que percebo que nada disto faz parte dos jogos, que ele está a dizer-me a verdade sobre o que sente. Ninguém precisa realmente de mim. Continua. e não há autocomiseração na sua voz. É verdade que a sua família não precisa dele. Chorarão por ele, como farão alguns amigos, mas continuarão com as suas vidas. Até o Haymitch, com a ajuda de muita aguardente, conseguirá restabelecer-se. Perceba então que apenas uma pessoa ficará irremediavelmente magoada se o Peter morrer. Eu preciso, afirmo. Eu preciso de ti. Ele parece contrariado. Respira fundo, como se fosse começar uma longa discussão. E isso não pode ser, não pode ser. Porque começará a falar da prima e da minha mãe e de tudo. E eu ficarei ainda mais confusa. Então, antes de ele poder falar, tapo-lhe os lábios com um beijo. Volto a sentir aquilo. Aquela coisa que só senti uma vez antes. Na gruta, no ano passado. Quando estava a tentar convencer o Haymitch a enviar-nos comida. Beijei o Pita mil vezes, durante e depois dos jogos. Mas houve apenas um beijo que me agitou profundamente. Só um que me levou a querer mais. Mas depois a ferida na minha cabeça começou a sangrar e ele obrigou-me a deitar. Desta vez não há nada para nos interromper, senão nós próprios. E após algumas tentativas, o Pita desiste de falar. A sensação dentro de mim torna-me mais quente e espalha-se a partir do peito, desce pelo corpo, pelas pernas e pelos braços, até às pontas do meu ser. Em vez de me satisfazerem, os beijos surtem o efeito contrário, de aumentar o meu desejo. Julgava-me perita em controlar a fome, mas esta é completamente diferente. É o primeiro estrondo da tempestade de relâmpagos, o raio atingindo a árvore à meia-noite, que nos traz de volta à realidade. Também acorda o Finnick. Ele senta-se com um grito agudo. Vejo-o enterrar os dedos na areia para reafirmar a si mesmo que o pesadelo que teve não era real. Já não consigo dormir mais, anuncia. Um de vocês devia dormir. Só então é que parece reparar nas nossas expressões, na maneira como estamos enrolados um no outro. Ou os dois. Posso vigiar sozinho. Mas o Pita não o deixa. É demasiado perigoso, afirma. Não estou cansado. Deita-te tu, Katniss. Não protesto, porque preciso efetivamente de dormir, se quiser estar em condições para lhe salvar a vida. Deixo-o conduzir-me ao local onde estão os outros. Ele pendura-me o fio com o medalhão ao pescoço. E depois apoia a mão no ponto onde estaria o nosso bebê. Vais ser uma grande mãe, sabias? Comenta. Dá-me um último beijo e volta para o Finnick. A sua alusão ao bebê significa que a nossa fuga aos jogos terminou. Que sabe que o público estará a interrogar-se por que razão ele não usou o argumento mais persuasivo no seu arsenal. Que os patrocinadores têm de ser manipulados. No entanto, ao estender-me na areia, pergunto-me se não será mais do que isso, como se ele me quisesse fazer lembrar que um dia ainda poderei ter filhos com o Gale? Bem, se foi isso, está enganado, porque, por um lado, isso nunca fez parte dos meus planos, e, por outro, se apenas um de nós puder ser pai, qualquer um percebe que devia ser o Pita. Ao adormecer, tento imaginar esse mundo, algures no futuro, sem jogos, sem Capitólio. Um lugar como o prado da canção que cantei à Ju enquanto ela morria, onde o filho do Pita pudesse viver em segurança.